Are you okay? My head feels like it's gonna split open. Thank you. Where the hollow men, well stuffed men, leaning together, their peas filled with straw, glass. Our dried voices when we whisper together are the meaning of I'm gonna go. Você está no Rádio Psy, aqui é o DJ Rodrigo CPU. Vocês acabaram de ouvir o live do Filteria. Para fechar o episódio de hoje, temos como convidado o DJ Divinori, de Salvador. Mixando desde o ano 2000, Divinori é presença constante nas melhores festas de Salvador e de todo o Nordeste. Com gosto apurado e muita técnica, Divinori sempre destaca por seus sets extremamente psicodélicos. Atualmente está tocando um set de Goa, que vocês vão conhecer agora. Com vocês, DJ Divinori. levitation device activated. Deleted.